Minutos após ser informado sobre o arrombamento na agência do trabalhador de Foz do Iguaçu, o grupo de diligências especiais da 6ª SDP foi acionado pelo delegado Geraldo Evangelista para iniciar uma investigação na tentativa de localizar os bens do Estado. A investigação já surtiu efeito, como confirma o delegado à nossa equipe na manhã desta terça-feira. Sim, já houve algum desdobramento nessa situação. É uma situação de furto qualificado ocorrido na agência do trabalhador aqui na rua Barão do Rio Branco, no centro de Foz do Iguaçu. E naquela ocasião foram levados alguns computadores, além de uma televisão de 42 polegadas. De imediato, o GDE procedeu a diligências durante a manhã e a tarde de ontem, sendo que, ao final da tarde, foi localizado em estado de abandono um monitor e um gabinete, possivelmente são produto do furto praticado naquela agência do trabalhador. Esses objetos foram apreendidos, constarão no inquérito policial e, na sequência, serão restituídos àquele órgão para que os mesmos sejam anexados ali e façam o devido atendimento à população. E as diligências ainda prosseguem no intuito de se identificar os responsáveis por esse furto. Qual é a consequência para quem for flagrado aceitar ficar em posse desse material que é produto do Estado? Bem, esses produtos, esses computadores que foram subtraídos naquela ocasião, constituem a materialidade delitiva. Aquele que for flagrado de posse desses computadores ou dessa televisão que foi subtraída no interior daquele órgão público responderá, a princípio, pelo crime de receptação, que é adquirir, receber, ocultar coisa que é produto de crime, e está sujeito a uma pena de prisão de até 4 anos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.